bem mais forte que o som de um trovão. Que o vento, pra mostrar sua força, o pede permissão. Quem é ele? Que o mais forte dentre os fortes, pra ele é nada. Que lá na cruz se entregou por nossa causa, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem é ele? Que as trevas só mostram seu rosto até ele chegar. E a tristeza salta de alegria quando ele está presente, agindo no recinto, pra lá e pra cá. Quem é ele? Que o mais fraco entre os fracos, com ele é mais forte. Que nunca perdeu pra ninguém, nem mesmo pra morte. É o Criador da criação, é a água e também é o pão. É o Filho de Deus esperado. Como cheio a tua adoração, governador de tudo.